bem-aventurado é o homem que não é segundo o conceito dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. É, bem-aventurado é o homem que não é segundo o conceito dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que guarda sua fé. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e nela, somente nela, medite de dia e de noite. E eles serão como árvores plantadas a ribeiros. Mil cairão, mas ele não será atingido, porque ele é ungido, protegido, bem guardado pelo Senhor. Ele é bem guardado pelo Senhor. No dia da angústia, na hora da dor, no sofrimento, seja onde for, ele está protegido pelo mais supremo amor. Bem-aventurado eu sou. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conceito dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que guarda sua fé. Bem-aventurado é o homem que não vai segundo a ideia do cara, cuja sua curtição é dinheiro, mulher, cachaça. Na vida eu já te digo quanto está parado no tempo. O mano é como uma folha velha levada pelo vento, que vai, que vem, não sabe se sai, se fica. Não cansa de dar ideia, tá destruindo a sua vida. Bate no peito, diz que é o tal estabilizado. Ele não vê, não percebe que está sendo enganado, usado pelo diabo. Mulher já teve várias, filhos é só os montes. Só entra em parada errada, ainda diz que é triunfante. Eu não vou retroceder, vou orar por você, pra você se convencer, se converter e passar a ser assim como nós. Mano, bem-aventurado, bem-aventurado é o homem que não é segundo o conceito dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado é o homem que não é segundo o conceito dos ímpios. Bem-aventurado é o homem que guarda sua fé. Está sempre preparado, não importa onde estiver, disposto a entrar na quebrada do inimigo pra resgatar, saquear, trazer de volta o que pertence a Deus. Almas, vidas, vidas, almas. Essa é a batida do seu coração, com essa pulsação. Nós temos uma missão, mostrar a verdade para os mano que estão na enganação. Então, meu irmão, não fique aí parado lendo gibi ou vendo televisão deitado. Não te edifica em nada, só me enfraquece a mente. Não seja como muitos crentes infrequentes, insuficientes. Maldito é aquele que faz a obra do Pai relaxadamente. Faça como a gente, não seja diferente. Guardamos a fé, vivemos em pé, estamos dispostos pro que der e vier. Bem-aventurado é o homem que não é segundo o conceito dos ímpios.